que é sempre muito importante os alongamentos. Antes de iniciar a caminhada, sempre que param, fazer os alongamentos, os mais simples. Porquê? Porque vão preparar os músculos para poder caminhar, senão começa a fazer um esforço muito violento e por isso essas dores que refere a nível muscular. Sempre que terminam, após o banho, porque certamente o têm imprevisto, deitam-se no chão, as costas, as pernas elevadas contra uma parede e vão alternando assim os posicionamentos. Quando se deita, mete os sacos da roupa, os pés ao pendurão. Que é por causa da circulação e assim vai aliviar esse cansaço dos pés. Em relação à sua coluna, eu penso que vai melhorar. Procure não levar pesos às costas, porque depois, mesmo assim, é um bocadinho pesado, porque ao fim de algumas horas, na sua cintura, se pudesse aliviar o peso que leva à cintura, era melhor para a sua coluna, está bem? Mas eu...